Eu odeio Carlos Drummond de Andrade, de Andrade. Eu odeio Carlos Drummond de Andrade, de Andrade. Havia um poeta chato e careca no meio do caminho. No meio do caminho havia um poeta careca e chato. Então um anjo torto que jogava RPG comigo veio e me disse: Tia, eu me decepcionei com aquele girino mineiro e não ganhei meu par de asas 2000 Ultra Plus. Então, tia, vai ser ghost na vida. Bem, então eu estou aqui tentando essa merda.